Literalmente, pra você não se esquecer, então, muito prazer, DJ Gilberto é o bicho. Tivemos aí uma boa seleção batendo forte, batendo repicado. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão, aquele abraço a toda a galera envolvida aí. A todos que curtem, que tem o som automotivo literalmente na veia, que corre no sangue aí. Valeu mesmo de coração. Deixa eu deixar aqui registrado também um abraço. Jardelzinho, show de bola, tamo junto sempre, viu? Agora, acha que acabou?